Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 11 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1773-2012, de autoria do deputado Luiz Martins, do PDT, que determina a tradução de expressões ou palavras estrangeiras para a língua portuguesa em documentos de publicidade, materiais informativos, propagandas, manuais de instrução ou dados técnicos de produtos comercializados. Além de priorizar o português, o texto diz que a tradução deve ser do mesmo tamanho que a palavra exposta em outro idioma nos documentos citados pelo projeto. Porque eu acho que qualquer país se identifica seu povo pela língua. O que está acontecendo hoje com a globalização, com o advento da internet, são expressões muito fortes em inglês, em outras línguas, tipo, por exemplo, uma geladeira frost free, as pessoas não sabem o que seja. Então, os manuais de identificação, tudo em português. Eu acho que nós temos que valorizar a nossa língua. Por exemplo, quando você fala e-mail, por que não fala correio eletrônico, não é verdade? Então, é importante a valorização da língua e, quando não houver, para que traduza e põe nas dimensões idênticas a tradução em língua portuguesa. Por sua vez, os produtos que contenham manual em língua estrangeira devem ser comercializados com manual de igual conteúdo traduzido para o português. Reportagem Ronaldo Ribeiro.